Está faltando uma coisa em mim, e é você, amor. Tenho certeza, sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Está faltando uma coisa em mim. Esse pranto que carrego e o nego que eu dou a esse amor que está fazendo tanta falta no meu mundo. Vou me perguntar, está faltando uma coisa em mim, e é você, amor. Tenho certeza, sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Eu não sou de aço, pois o laço forte, um convívio bom, tem seu lugar. E como a vida passa, me resta somente tomar a decisão de levantar o pano do meu barco e navegar.